Eu mando os mesmos versos para um bando de garotas. Eu mesmo faço as manchas de batom na minha roupa. Eu sei que um dia desses eu ainda vou enganar, porque eu mando mais torpedos que a Marinha Americana. Mas quando eu vejo um broto e digo agora é pra valer, eu ouço os meus dentes batendo e os meus joelhos a tremer. Eu falo mil bobagens, eu não sei o que dizer, mas mando a minha brasa, eu vou fingindo não saber. Eu queimo o meu filme, eu enfio o pé na lama, eu sujo o meu nome, ainda piora a minha fama de conquistador barato. Eu sempre bato o carro olhando os brotos na calçada e não decoro nomes, isso então é uma piada. Na praia ou nas festinhas só me meto em confusão, porque eu paquero a garota e nem reparo o garotão. Mas quando encontro um broto e digo agora é de verdade, eu fico como se eu tivesse apenas 2 anos de idade. Eu faço mil bobagens, eu não sei o que dizer. Eu tiro o meu time, pois eu sei que eu vou perder. Eu queimo o meu filme, eu enfio o pé na lama, eu sujo o meu nome, ainda piora a minha fama de conquistador barato. Bam bam bum bam bom bambolê. Bam bam bum bam bom bambolê. Yeah.